após oval direto Porto Seguro. Controle em 119 decimal 35, por 118 decimal 61. Acione o código 5101. Está autorizado 320 para Porto Seguro, decola, mantém a proa até a 3.2, depois Coral e Porto Seguro. 19 desfile controle, 1862, 510 transponder, gol 1.7. Correto, cotejamento por 4, chame o ponto para gestionar. Vai chamar. Good approach, good morning, Azul 4060, we have information of Papa. Say again please. Yes sir, Azul 4060, passing 190, information Papa. Roger, Azul 4060, clear 2000 feet, attempted set 1016, via carrier arrival, report establishing La Clausa. Okay, the 2000 feet, 1016 via carrier arrival. We'll call you final approach on 828, Azul 4060. Transmissão BRS, controle 119.35, torre 118.6, acione o código 5104. 3191, autorizado nível 300 para o Galeão na Upper Zulu 14. Decolador a 28, mantenha a proa até nível 030, então curva esquerda, vou levar o Blaze à saída, 6935, controle 186 com a torre e 5104 é o transponder. Portão 02, correto cotejamento, chame pronto para pushback e acionamento 191. Aqui o Sistema 2 reportará o 3191. Para o táxi, opção para o pushback acionamento auto 3895 na posição 1. Na pole position autorizado, chame táxi 895 da TAM. Chama para o táxi 3895. Chame agora Recife no 2685, alternando no 2545, no 260. 2685, 2545, com 260. Salvador, boa tarde, Golo 397, informação Papá. Controle Salvador, ambiente 6740, boa tarde. Golo 397, desça para 2016, ajuste, via chegada Cari. Via Cari, 2016, Golo 397. 6740, reduza 2509, desça até 3000. 3000 e 2509, outra marca. Direto Solos 44, autorizado backtrack, posso ligar no pista. Gol no 777, posição 4 para push e acionamento. João, a voz da Tanha tá guarda, que tá quase concluindo o pushback. Assim que o tráfego liberar, tá livre o push acionar no portão 4. Se desejar para o condicionamento, refrigeração, tá livre acionar na posição, em coordenação aqui do solo, após a liberação da voz da retaguarda, tá livre o push, vem? Tá legal, vai aguardar a passagem da aeronave após iniciar o push acionamento em coordenação com o recebido de solo, reportará para o táxi. Gol no 777, muito obrigado. Alfa Victor Juliette. Boa tarde. Rota 3895, 168 a bordo, 4 horas alternando Galeão. 8, 4 horas Galeão. Firma. Entre 895 autorizando táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 28. Quando pronto, lá 28612, ajuste no 0 no 6. Ok, livre táxi Índia Alfa, ponto de espera 186 com 1016 o ajuste 3. 895, boa tarde, bom domingo. Igualmente. Chamou o solo. Tem um bravo para o táxi, chama 286, vamos voar. Guardião 02. Bravo, autorizado o táxi, o ajuste 10 no 6, reporte para ingresso no 17. Uno 777 a bordo. Uno 60, autonomia de 2 horas e 56, alternando com o fim. O prossegue autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera 28, até a minha escuta, ajuste no 06. Quando pronto, no ponto de espera, torre 186. Livre táxi, o Gol 1777 via Índia Alfa, ponto de espera 28, torre 1916, até lá na sua escuta, que a gente dá ajuste no 06, Gol 1777. Obrigado. Um ótimo final de domingo. Igualmente, bom voo. Boa tarde. Boa tarde, são 3895. Mantenha o ponto de espera na Gol. Vai manter o ponto de espera na Gol, 3895. Voltando, 3191. Pode confirmar, está com 90 metros ainda interditado? Afirma, operando para a pista 28, os últimos 90 metros. Afirmativo, está para pushback acionamento, está 3191. Autorizado, puxa e acionar, portão 02, reposte quando pronto para o TAC. Portar alta, 3191. Modelo azul, 4060. Afirmativo, imediato, decola, 3836. Autorizado decolagem imediata, pista 28, o vento 240 graus 08 nós, são 3895. Livre decolagem da 283895. Salvador Tower, good morning, Azul 4060, no final approach on 828, we have lost communication of approach, Salvador. 16740, reduza 2100 nós. That's affirmative. Azul 4060, continue approach, standby, clearance to line runway 28, the last 90 meters. Okay, standby, continue approach, Azul 406 here. Azul 4060, clear to land 1828. Winds 240 degrees, 09 knots. Okay, roger, clear to land 1828, Azul 4060. Dan 3895, decolar 255, controle 119, decimal 35, bom voo. Ciente, 3895, uma boa tarde. Foxtrot Tango Bravo, mantenha alinhado na 17. Controle Salvador, boa tarde, tá 3895, decolado, passando 1500 pés, mantendo a proa. Suba 360, após 3000, gole transição Gonza. 360, mantém a proa até 3000 após o perfil da saída, 3895. LS do Lugo, 397. Torre agora 118.6, 1297. 18.6, Gol, 397. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 397, tá 2 milhas e milhas do Índia Lima, Romeu 67. Gol Uno 397, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 397. 407, pronto, cópia. Afirmativo, 4107. Azul 4107 está autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont 360 ao nível via Upper Whiskey 50 até Mike Alpha Charlie, após direto. Decola 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030, após curva esquerda na saída Gole, transição Eval, após Eval, posição Diné. 5-1, 1-1 é o transponder, o controle 1-9, decimal 35. Bono 777, aproxima-se do ponto de espera, 28 pronto. Bono 777, mantenha o ponto de espera. Depois, direto, decolada 28, mantenha a proa até 3000, 030 de nível, curva esquerda, sai na Gole, Eval e transição de Nerf. 5-1 no transponder, 19-35, controle de saída. Cruzejamento correto, portão 08, reporte quando pronto, o azul 4107. Chamaremos pronto, o 4107. Salvador Ground, Azul 4060, runway vacated, refuel. Últimos 90 metros. Foxtrot, Tango Bravo, decolou de Salvador 58, 1935, boa viagem. 1935, um abraço, valeu. Valeu. 3895. 3895, prossiga. Ok, senhor, a gente não vai conseguir passar a 15ª milha acima do nível 100, ok? Sem problema. 3895, mantém a saída, livre da restrição de altitude. Ok, livre da restrição então, obrigado. Salvador, bom dia, Papatango Fox, Tango Bravo. Change frequency to tower, Azul 4060. Ok, and that's the problem, problem? No, it wasn't our problem, Azul 4060. Oh, ok, thank you. Instruções para o táxi, tá 3191, 84 a bordo, autonomia 3:40, alterna Guarulhos. Guarulhos, 3:40, confirme a trans UPB, tá 3191? 84. Guardião 02, chame agora por 118612, o destino é Salvador, confirme. Afirmo, sou Salvador, chamando Torre, 118, décimo meia, Guardião 02. Até o ponto de espera da 28, ajuste no 096. Índia Alfa até a 28, dando passagem ao Embraer, está 3191. Gente do tráfego, direto por parte do Graé? Afirmo. Gente, autorizado, chame na curta aguardando o vento, o Guardião 02. Até o problema do mapa, Guardião 02? Chame na curta final de 2 milhas para o pátio do Graé, Guardião 02. Lá na curta final, 2 milhas para o pátio do Graé, Guardião 02. Da companhia ingressar e parquear no 09, portão que se encontra à sua esquerda, está autorizado seu pushback no 08, pushback acionamento. Gente, depois do avião da firma que vai para o 9, nós coordenamos e iniciamos aqui no 8, azul 4107. Afirmo, repouso quando pronto está. O avião do Embraer já ingressou na Juliette, está livre até o ponto esperado 28. Quando lá pronto, o Torre Sinus 8, meia dúzia. Afirmativo, está 3191, dá passagem aeronave, está bom? Afirmo, mesmo irá cruzar a Alfa para o Pátio 3. Afirmativo, 3191. Solo, boa tarde, vou 397, aguardando esta Alfa. Uno 397, cruza Alfa, Pátio 3, no Pátio 3, aguarda instruções. Cruza Alfa, aguarda no Pátio 3, vou 397. Gol 1 no 777 após o 37, o objeto na curta, aliás, e manter pista 28. Entende, após a passagem, o objeto na curta, sinal de manter pista 28 com 1777. Posto localizador, via chegada, cara. 8001. Via CARI. Via CARI, então, 8001, 2000 pés, obrigado. Aí, iniciando o pushback o azul 4107. Tente 4107, modifique agora a sua saída. Decola 28, a curva permanece à esquerda após 030, porém a saída será Gole, Eval, após Eval, Gonza, e após Gonza, posição Eudes. Gole, Eval, Gonza, Eudes. Vamos lá, decola, mantém a proa até o 30, depois à esquerda, Gole, Eval, Gonza, Eudes. Azul 4107. Afirmo, cotejamento correto, após quando pronto para ataque. Chamaremos. Posição antes da Alfa. 019, manterá a posição antes da Alfa. Salvador, Guardião 02, na curta final para o passo leve. Guardião 02, vento 260 graus 09, nós, reporte no solo controlado. Está parado no solo controlado, Guardião 02. S40 está autorizado via Alfa Juliet, portão 04, dando a passagem ao Boeing da Gol, que irá ingressar no 05. Alfa Juliet para o 4, S40 procederá a passagem ao Gol. O 02 está no solo controlado, por enquanto. Guardião 02, solo 03, boa tarde. 03, boa tarde, Guardião 02. Gol no 777, livre decolagem pista 28, vento 250 graus 09, nós. Livre decolagem 28, gol no 777. Esse é 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. Firme o destino do CR90 Delta Whisky, o radial que se encontra desse Salvador, radial ideal de saída, e quantas milhas se encontra, por gentileza? Positivo, está no pátio do Graé, pátio 4, nossa radial de saída é a 246, nosso destino é encruzilhada CR90 Delta Whisky, Serra para cópia, está a 215 milhas de Salvador, Papa-Sierra. Tem 215 milhas em contato com o centro, informa apenas o nível que não apareceu para nós aqui. 180. 180 será coordenado, base de cópia, informação em curso Quebec, aqui Papa Serra. Papa Serra. 25. Não copiei. 13325. 13325, um abraço, valeu. Ótimo domingo, até a próxima, 777, pagou. Prossiga, 3895 na sua escuta, senhor. Nível 190, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 133, decimal 25, boa viagem. Ciente, 3895, uma boa tarde. Salvador, 3206 da Santa, transfere, seja da Papá. 132-16, sem identificação, autorizado chegada a cara e desça para 3 mil pés, ajustou ao altímetro 10-15, vigilância dada. Cara, 3-0-0-5-3-2-1-6. Salve a Bogo 777, decolou da EL na sua escuta, mantendo a proa, possível desvio à esquerda, verificar a formação. Cono 777, Surfonil 320, gole Eval, autorizado desvio. Tente igual no 777, autorizado e o gole Eval, confirme, tá mantendo a Dael. Quando lá pronto no ponto de espera, 2086, até lá na minha escuta, bom voo. Até o ponto de espera da 28, livre táxi, quando lá, torre 186. Afirmo, 186. 186, obrigado. Dois no meia, faça as devidas reduções na chegada, ok? Sim, 3-2-1-6. Cruzar uma centena reduzindo para 250, nossa, 8001. Sente. Latam 3191, no decolar 207, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, 3191, muito obrigado, boa tarde. Papá Papá, Eco Papá Sierra, pronto, cópia. Afirmo, prossiga, Papá Sierra. Eco Papá Sierra, Salvador, para Encruzilhada Sierra, November Delta Whisky, nível de voo 180. Decolada 17, primeira curva direita, saída gole, transição Eval, após Eval, direto. 5103 é o transponder, o controle 119, decimal 35, Eco Papá Sierra. Aprovado. Salvador, Sierra November, Delta Whisky, Encruzilhada no nível 180, decolada 17 com curva à direita na subida Gole Deval após DCT. No transponder 5103, controle de Salvador, 11935, torre 118, 612, a papapapá, Eco Papá Sierra. Eco Papá Sierra, cotejamento correto. O informe UPOB, por gentileza. 0612, Papá Sierra. Gente, 0612, eu poderia informar apenas o ponto de intenção de cancelamento das regras de voo para informar o Centro Recife, o mesmo que solicita? Positivo, está previsto a 135 milhas de Salvador, Papá Sierra. Gente, grato para acionamento de táxi da torre, agora 5862, é bom voo. Obrigado, Salvador. Até a volta, Papá Sierra. Até a volta. Alterna 133, decimal 25, boa viagem. 228, 3325, 177.